Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antenoé. Ora, hoje vamos ter aqui acordeão e saxofone. Instrumentos em separado, é verdade, mas vamos ter aqui um acordeonista e um saxofonista. Não sei exatamente de onde vem Henrik Ugaard, acordeonista, nem Lukas Friedman, saxofonista, mas a verdade é que os dois têm descendência alemã, certamente, até pelos nomes Henrik Ugaard e Lukas Friedman. Quanto ao primeiro, ele parece mesmo que vem da Alemanha, até porque as músicas que vamos ouvir estão em título alemão. E vou ter que dizer isto em alemão. Vamos lá ver se eu consigo. Ora, muito bem. Der Bauernhof del Kaiserreich é o primeiro tema que vamos ouvir de Henrik Ugaard. Vamos ouvir três temas de cada intérprete. Vou dizer primeiro dois e depois um, e depois dois e depois um. Pronto. Ficamos então para ouvir Der Bauernhof El Caserio. É assim que se chama esta primeira obra que vamos ouvir. Depois vamos chegar com Eine kleine Nachtmusik. Esta música é bem conhecida a todos nós, não com este título, como é lógico, mas vamos lá escutar então estas duas músicas que abrem assim as portas de mais um Nota 7. Eu volto daqui a pouco para trazer alguma música de Henrik Ugaard, o acordeonista que abre a emissão de hoje do Nota 7. Thank you. Thank you. E depois desta música de Henrique Hurgart, vamos agora ficar com mais uma. Eu por acaso gosto muito desta. Acho que esta A Senhora Acordeão fica interessante. Eu sempre me habituo a ouvir esta música como uma obra clássica. O acordeão está interessante. Ora bem, vamos agora ficar então com a última música que eu conheci até agora como Nathalie, pelo menos o princípio tem muito a ver, não é? Eu conheço muito esta música como Nathalie, mas em alemão diz-se Schwarze Augen, que é como quem diz olhos pretos ou olhos negros, como quer. É a última música de Henrique Hurgart que vamos escutar a partir de agora. Logo depois vamos passar do acordeão para o saxofone. Vamos lá ouvir então Henrique Hurgart com Schwarze Augen. Thank you. Passamos agora do acordeão para o saxofone e de Henrik Urgat para Lucas Friedman. Trago-vos agora duas músicas bem conhecidas deste artista. Ou melhor, duas músicas bem conhecidas interpretadas por este artista. A primeira chama-se Take My Breath Away, é um original dos Berlin. E a segunda, One Moment in Time, é um original de Whitney Houston. São estes dois temas que vamos poder ouvir nesta emissão. Temas estes que vão tocar a partir de agora e é de um saxofonista. Vamos lá ouvir como toca Lucas Friedman. Thank you. fechamos a emissão de hoje do nosso Nota 7 com mais uma música de Lucas Friedman. Esta é bem conhecida a todos nós. Chama-se When a Man Loves a Woman e é muito sentida, mesmo tocada por um saxofone. Lucas Friedman fecha a emissão de hoje do Nota 7. Amanhã estou de volta e para vos trazer então música tocada ao piano, mas toda ela original dos Linkin Park. A passada semana foi Evanescence, esta semana será Linkin Park. Mas então fechar as portas por hoje, então já sabem, Lucas Friedman com When a Man Loves a Woman. Fique bem e até amanhã. We'll be right back.